Romanos capítulo 9. Foi Romanos 9, verso 12. Foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. De novo. Foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo ou ao mais moço, como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Amém? Pode deixar aberto aí, querido. A gente vai estar vendo mais alguns textos. Quando Paulo está falando desse texto no capítulo 9 de Romanos, ele está falando da rejeição a Israel e do enxerto dos gentios ao reino, né? Gentio, todo aquele povo, todas as nações que não são judias, que não são judeu. A Bíblia, o Velho Testamento, divide o mundo em dois povos: judeus e gentios. Então, esse capítulo, Paulo fala da nossa entrada no reino, nós que não somos judeus, de que forma, de que maneira que nós fomos aceitos, fomos enxertados, fomos colocados no reino de Deus. Esaú e Jacó, os dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó, os dois filhos de Isaac, que era filho de Abraão, da linhagem ali que Deus escolheu para gerar a nação de Israel. E quando Abraão gera Isaac, Abraão não tem problema, gerou um filho só, né? Mas Isaac gerou dois filhos. E desses dois filhos, um seria ali a descendência da nação escolhida para gerar Israel, para gerar o Messias, Jesus, o Salvador do mundo. E pela regra, o mais velho ocupa esse espaço. Mas no caso dos dois aqui, inverteu. Jacó, que era o mais novo, né? Gêmeo mais novo, sim, um nasce primeiro, né? Nós temos duas gêmeas aqui, né? Duas gêmeas aqui na igreja, que é a Kelly e a Keila, irmãs da Andréia. A Kelly é mais velha, né? Né, Andréia? Cadê a Andréia? A Kelly é alguns minutos mais velha que a Keila. Então, Esaú nasceu primeiro, Esaú era o primogênito. Mas a palavra de Deus diz que Deus escolheu Jacó, mas diz que aborreceu a Esaú. Tem gente que usa isso aqui, gente, até para falar de uma doutrina maligna, diabólica, que é corrente no meio evangélico, que é a doutrina, né, da predestinação. Deus escolheu uns para o céu e Deus escolheu uns para o inferno. Isso é maligno, isso é diabólico. Porque a vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Jesus não morreu por meia dúzia de pessoas, Jesus morreu por toda a humanidade. Quem vai para o inferno vai porque quer, quem vai para o inferno vai por rejeitar a salvação. Mas a escolha de Deus, ela é de todo homem. O sentido aqui de ter agradado Jacó e ter aborrecido Esaú é uma outra questão, que eu não quero estar entrando hoje, mas eu quero falar aqui de duas naturezas. Esaú representando a nossa natureza, a nossa alma, mas Jacó representando a nossa natureza, o nosso espírito, que se relaciona com Deus, onde Deus manifesta a graça, onde Deus manifesta amor, onde Deus manifesta a bondade, onde Deus manifesta o perdão, onde Deus manifesta toda a ação dele. Por isso, Deus se agrada de Jacó e por isso Deus se aborrece de Esaú. Não do homem Esaú, mas daquilo que Esaú representa, da natureza caída, da natureza deformada, da natureza contaminada pelo pecado, de uma natureza deformada, onde Deus não faz parte dela. Agora, querido, quando a palavra de Deus, ela expressa, ela faz essa separação, nós temos que ter muita noção e ser muito claro nisso, que Deus não faz acepção de pessoas. Fala isso para o teu irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Mas se você estudar todo o texto, né, do capítulo 25 até o capítulo 28 de Gênesis, se você for um pouco mais para frente, porque depois do capítulo 28 o texto vai falar somente de Jacó, Esaú vai aparecer bem depois lá no capítulo 37 e 38 novamente, mas você percebe na vida desses dois irmãos algumas características. Para Deus diz que Isaac, ele se agradava mais de Esaú. Esaú era caçador, era um cara meio resolvido, era um cara mais atirado. Então talvez por essa razão, Isaac, o pai, ele tinha um relacionamento melhor com Esaú. A Bíblia diz que Jacó, ele era pacato, Ele era criador de ovelhas, ele era criador de rebanho. E talvez por causa do seu temperamento calmo, tranquilo, a Bíblia diz que Rebeca, sua mãe, era de certa forma mais apegada com ele. Então você imagina aqui, conflito de interesses, né? Um pai dando uma atenção maior e um privilégio maior a um filho, e a mãe, por outro lado, escolhe um outro filho e dá também uma atenção maior, dá mais carinho. Então você imagina o tipo de problema ou o tipo de situação que foi gerado nesta casa. Mas você percebe neste decorrer que não era apenas esse problema de relacionamento que havia entre eles. Jacó, com todo o seu temperamento tranquilo e pacato, você percebe que Jacó era uma pessoa que temia a Deus. Ele era uma pessoa, apesar de não ter entendimento, apesar de ter alguns problemas de caráter sério, mas Jacó, ele tinha uma inclinação pelas coisas de Deus. Ao passo que Esaú, você percebe no caráter dele, no temperamento dele, que era aquela pessoa que queria mais aproveitar a vida. Se você trazer isso para os nossos dias atuais, não tem muita diferença, né? Tem aquele crente que guarda a sua vida para conhecer o Senhor, para conhecer a palavra. Tem aquele crente que está preocupado em crescer, em amadurecer. Tem aquele crente que procura construir coisas na sua vida para a eternidade, porque tudo que você constrói na tua vida, no teu relacionamento com Deus, se você não construir isso para a eternidade, querido, você paga um preço muito caro. Agora tem gente que constrói coisas temporais, tem gente que tem uma visão somente local, tem uma visão para a terra. Pastor José fala de duas igrejas. Aquela igreja que está preocupada em ir para o céu, né? Aquela igreja preocupada em agradar a Deus, em crescer, em edificar, em amadurecer, em estabelecer o reino de Deus na sua vida aqui na terra. Mas ele fala de uma outra igreja preocupada em construir aqui, construir suas torres, construir os seus nomes, de construir coisas para estabelecer uma condição aqui, uma igreja vivendo como se fosse passar a eternidade aqui na terra. Querido, você não vai passar a eternidade aqui. Isso é um engano. Os testemunhos de Jeová falam muito disso, né? Que a terra vai ser transformada num paraíso e nós vamos habitar aqui por toda a eternidade. Isso é uma mentira do diabo, né? A Bíblia fala do reino milenar de Cristo depois do arrebatamento, onde Jesus vai reinar por 1000 anos aqui na terra no reinado de Davi, mas isso não tem nada a ver com a eternidade. A eternidade, a Bíblia diz que essa terra que hoje existe está sendo entesourada para o fogo, porque Deus vai criar novos céus e nova terra. Se você estudar o capítulo 21 e 22 de Jerusalém, de Apocalipse, a Bíblia fala da nova Jerusalém, da cidade santa que vai descer do céu, onde os salvos, os remidos, aqueles que lavaram a sua vida com o sangue de Jesus, vão viver a eternidade nessa cidade. Então quem tem problema com prosperidade, com riqueza, vai ter um problema de viver nesse lugar. A Bíblia fala de ruas de ouro, a Bíblia fala de portas de cristais, a Bíblia fala de portas de diamante, de portas de pedras preciosas. Você já ainda diz que é onde a traça não corrói e onde o ladrão não rouba. Por que o ladrão não rouba? Porque o ladrão não entra, não vai entrar na eternidade. O ladrão não vai entrar na terra prometida, na cidade santa. Então quando nós vivemos de uma maneira temporal, enxergando somente o que é interessante para nós, o que eu posso ter prazer, o que eu posso ter alegria, o que vai me trazer algum benefício, o que eu construir que de alguma forma, de alguma maneira vai trazer algum benefício para mim aqui. Tem muita gente que vive em função disso, tem muita gente que constrói a sua fé temporalmente, constrói a sua fé na terra, constrói a sua fé no que existe num tempo normal, num tempo natural aqui. Só que tudo que você construir na tua vida, querido, você precisa enxergar a eternidade. Jacó e Esaú era muito latente. As crianças vão descer? Perdão. Vão não, né? Então, papai e mamãe, segura aí o filhinho do lado aí com bastante carinho, tá bom? Evite deixar ele andar enquanto nós ministramos a palavra. Ajude a gente aí, tá bom? Então, tem muita gente dessa forma, construindo o seu reino aqui, construindo sua vida aqui. Jacó e Esaú eram muito claros nesse aspecto. A Bíblia diz que Isaac, chegando, pressentindo a morte dele, chama o seu filho Esaú, seu filho mais velho, para dar a bênção da primogenitura para ele. O que era a bênção da primogenitura? o nome da família, ou a maior parte da riqueza da família, era passado por primogênito. O segundo filho mais novo tinha uma parte da herança, mas ele não seguia na linhagem do nome da família. Então Esaú tinha esse privilégio por ser o primogênito. Isaac manda Esaú caçar, fazer ali uma caça, um guisado, não, uma sopa, alguma coisa para ele com a caça. E Jacó astutamente ouviu esta conversa, a mãe de Jacó ouviu essa conversa. E ficou preocupado, porque no coração daquela mulher, ela sabia que Esaú tinha um coração errado. Querido, quando você tem um coração errado, você paga um preço muito caro por isso. Tem muita gente com o coração errado no reino de Deus. Porque aquilo que Deus tem para te dar, ele visa a eternidade. Aquilo que Deus tem para te dar, ele está vendo benefício lá na frente. Você imagina uma nação sendo gerada por Esaú. Se você estudar a história de Esaú, você se assusta com os povos que Esaú gerou. Os povos que Esaú gerou viraram inimigos de Israel, viraram inimigos mortais de Israel. Então Esaú gerou problemas sérios na geração dele. Rebeca pressentiu isso, e de alguma forma, de alguma maneira, ela queria que Isaac, o pai, desse a bênção para Jacó, pela mansidão, pelo temperamento de Jacó, pelo coração de Jacó, pela inclinação que Jacó tinha pelas coisas de Deus na vida de Jacó, e ela de alguma forma, de alguma maneira, tenta trabalhar ali para que essa bênção fosse passada para Jacó e não para Esaú. Mas anteriormente a isto, a Bíblia diz que Jacó ele tinha feito ali um guisado, uma sopa de lentilhas, e Esaú foi caçar e voltou com fome. Então você imagina, o cara caçou horas e horas, não conseguiu caçar nada, a fome que esse cara volta, e de repente ele chega ali e encontra o seu irmão com aquele guisado, com aquela sopa pronta. E ele pede para Jacó dar um pouco daquela sopa para ele. O cara também era nó cego, né? Ele podia simplesmente dar um pouco daquela sopa para o irmão. Ele falou, não, eu dou para você. Mas já que você está morrendo de fome, vamos fazer o seguinte. Você me entrega, você me vende o teu direito de primogenitura, que eu passo um pouco de sopa para você. A Bíblia diz que Esaú simplesmente desprezou o seu direito de primogenitura. O cara troca o direito que ele tinha do nome, da maior herança da família, por um prato de sopa. O que você acha disso, querido? Pergunta, irmão, o que você acha disso? Você imagina o caráter de um homem desse? Você imagina, querido, a hombridade de uma pessoa assim? A tua riqueza, o nome da tua família, a maior parte da riqueza da tua família, pelo simples fato de você estar com fome, você troca por um prato de sopa. Não foi uma troca simplesmente. A Bíblia diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então, na cabeça de Jacó, ele estava no direito dele. O direito de primogenitura é meu. Meu pai não pode abençoar meu irmão. Eu comprei esse direito, é meu por direito. Então, Jacó, de uma maneira errada, usurpou ali o direito de primogenitura. E Isaac, em vez de abençoar Esaú, acabou abençoando Jacó. E a bênção da primogenitura, do nome da família, a herança da nação de Israel, sai das mãos de Esaú e passa agora para as mãos de Jacó. Mas você nunca, em nome de Jesus, despreza aquilo que Deus te deu de mais precioso. Nós temos que cuidar com a nossa própria vida, né? Tem um texto em Provérbios que diz que o homem, por um bocado de pão, ele se corrompe. Cutuca o teu irmão, fala em nome de Jesus, você não é assim. Você não vai se corromper por um bocado de pão. Você não vai se corromper, querido, por alguma coisa miserável, por alguma coisa pequena, e nem também por uma coisa grande. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa ter um caráter incorruptível. Não podemos trocar, não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu e trocar por nada. Não podemos abrir mão, querido, da herança do Senhor, do nome do Senhor sobre a nossa vida e trocar isso por um prato de lentilha. Não temos o direito de fazer isso. Mas quando Jacó, ele usurpa esse direito de Esaú, e a mãe ali sorrateiramente... Se você estudar todo o texto, eu não quero me empreender muito a isso, até porque eu não quero falar exatamente sobre isso hoje, mas Jacó vai lá e pega a bênção do irmão. Agora, o teu caráter, ou o nosso caráter, vamos falar assim, o nosso caráter, ele é manifesto nos confrontos. Quando você é confrontado, você demonstra quem você é. Fala isso para o teu irmão. Quando você é confrontado, você demonstra quem você é. Ah, que da natureza vem para fora. Então ali manifesta aquilo que eu tenho da palavra, ou manifesta em mim aquilo que eu tenho da carne. Quem me governa é manifesto nesta hora. Porque o que a palavra de Deus ensina em relação à graça, em relação à nova natureza moldada, transformada? Jesus fala, se alguém quer te ferir de um lado, o que, que ele diz? Oferece o outro. Não é para você sair por aí dando a cara para todo mundo. Não é isso que Jesus falou. Mas Jesus falou de um comportamento aqui. Jesus falou de um comportamento interno que existe dentro de todo aquele que é nascido de novo. Porque a lei dava alguns direitos, a lei não, algumas tradições dos fariseus dava alguns direitos estranhos para o povo de Israel. Então, alguém tinha o direito de ferir na face da pessoa se ela fosse ofendida moralmente. Então, Jesus diz o seguinte, se alguém te ferir de um lado, não revida, dá o outro lado também. Então Jesus fala, você não paga com a mesma moeda, não usa a mesma prática do ódio. A lei falava o seguinte, a questão do Império Romano, eles tinham autoridade, o guarda chegava e parava você, olha, você tem que fazer isso aqui para mim. E podia andar uma milha. A lei ordenava que o guarda, alguém podia abusar de você durante uma milha. Foi por isso que aquele guarda parou Simão Sirineu e ordenou que ele carregasse a cruz de Jesus. Ele não tinha opção. Aquela tradição dava que podia, durante uma milha, o guarda podia abusar de você à vontade ali. Então você tinha obrigação de obedecer. O que, que Jesus fala? Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas com ele. Você vai, cumpre a tua obrigação. E depois que você cumprir a tua obrigação, fala, agora eu quero andar a segunda milha por minha conta. Então a graça é isso. Porque a graça fala de um comportamento interior transformado, mudado. A graça fala de uma ação que o Espírito Santo produz em nós, que nos transforma, nos muda, e tira daquela ideia, daquele princípio de revanche, de pagar com a mesma moeda, de alguém te ferir de um lado, você tem direito de ferir a face dele também. Jesus falou, não paga com a mesma moeda. Então, o princípio da graça é muito diferente do que o princípio natural, do que o princípio da tradição. Então é isso que está em questão aqui, querido. É esse princípio que está em questão aqui. A lei pode te dar uma série de argumentos. As tradições podem te conceder por direito uma série de argumentos. Mas a graça, ela quebra todas elas. E é nos confrontos, querido, que esse comportamento nosso, ele vem para fora. É nos confrontos que eu determino quem eu sou em Deus, o quanto eu tenho da palavra em mim, o quanto eu tenho da graça funcionando em mim, o quanto eu tenho da verdade funcionando em mim, ou o quanto eu tenho da carne, o quanto eu tenho do velho homem operando na minha natureza. É nessas situações que são manifestas. E Jacó e Esaú, a coisa ficou muito latente aqui, porque Esaú abriu mão daquilo que ele tinha de mais precioso na vida de um homem, e ele trocou simplesmente porque estava com fome. Tem muita gente, querido, abrindo mão da graça, abrindo mão da pureza, abrindo mão da santidade, abrindo mão da verdade, abrindo mão de um comportamento onde tem a bênção de Deus, para entrar por um caminho onde Deus não está nele. E querido, todo caminho que você entra, onde Deus não está nele, você paga um preço muito caro. Tem consequências, e essas consequências não são nada agradáveis e nem maleáveis. Quando o texto fala desses dois homens, está falando de duas naturezas. Deus aborrece Esaú, Deus aborrece a tua carne, Deus aborrece a tua alma, a tua condição que é governada pela lei, a tua condição que é governada pelas tradições, a tua condição que é governada pelas circunstâncias. Mas ele diz que Deus se agrada de Jacó, Deus agrada de uma natureza que existe dentro de nós, onde a palavra funciona, onde a verdade funciona, onde a atuação da verdade, ela é completa e ela é total. Então a nossa nova natureza sempre vai ser uma área de ação onde Deus se manifesta. Onde a graça se manifesta, onde a verdade se manifesta. Agora é você ter uma decisão para tomar na tua vida. Ou você se comporta como Esaú, ou você se comporta como Jacó. Não estou falando aqui do caráter de Jacó, estou falando aqui de duas naturezas. Estão entendendo? Depende, que Jacó até aqui também era um cara complicado, de natureza corrompida. Cara que procurava levar vantagem sobre as pessoas, apesar do coração dele em querer agradar a Deus. Tanto é que isso levou lá em Gênesis 32, a ele ter um encontro real com Deus. E ali Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel. A partir de hoje você não vai se chamar mais Jacó. Jacó quer dizer suplantador, aquele que leva vantagem, mas Israel é aquele que luta com Deus, aquele que anda com Deus. Então, querido, mesmo na tua ineficiência, mesmo nas tuas deficiências, quando você tem um coração querendo agradar a Deus, Deus te pega lá na frente. E Deus pega você, muda você, transforma você e estabelece uma condição nova na tua vida. Mas quando existe dentro de nós uma natureza errada, não tem como mudar. Porque isso é uma decisão. Andar errado é uma escolha. Mudar é uma escolha. Mudar a nossa condição é uma escolha. Agradar o Senhor é uma escolha. Como andar a segunda milha. Quando alguém te obrigar a andar uma milha, o que dizer? Você vai, anda. Andar a segunda milha também é uma escolha, é uma decisão. Fala, irmão, se você quiser mudar, você muda. Você pode mudar ou trocar o teu direito por um prato de lentilha. Satisfazer a tua fome, satisfazer o teu prazer momentâneo, satisfazer a tua necessidade temporal daquele momento. A partir do momento que você satisfaz a tua necessidade daquele momento, você limpa a tua boca e segue adiante. Mesmo que lá na frente você vai chorar como Esaú, se arrependendo de ter trocado o seu direito de primogenitura. Mas não dava para voltar mais atrás. Sabe qual é o problema de um arrependimento errado? De um arrependimento tardio? Que mesmo arrependido lá na frente, você não tem como consertar as coisas. Esaú, a Bíblia diz que ele viu a besteira que ele fez. Ele diz que ele chorou amargamente. Mas não tinha como ele voltar mais atrás. Quer ver? Vamos no texto lá. Hebreus capítulo 12. Vou deixar para ler Gênesis depois. Arrependimento, querido, ela é uma operação da graça de Deus no coração do homem e não uma manifestação da alma. Deixa eu repetir isso aqui. Arrependimento é uma operação da graça de Deus no coração do homem e não uma manifestação da alma, não uma manifestação emotiva. As lágrimas são importantes, é lógico, quebrantamento é importante, faz parte da nossa vida, mas isso, somente isso em si, não é arrependimento, não é mudança, porque arrependimento, ele vai levar você a ter uma mudança de postura, a ter uma mudança de comportamento. O grande problema do arrependimento fora de hora, ou de um arrependimento conveniente lá na frente, não tem como fazer você voltar atrás para consertar as coisas, e é um preço muito caro para pagar. Não vale a pena você abrir mão daquilo que Deus te deu, querido. Mesmo que lá na frente eu me conserto. Gente, não vale a pena não. Eu já vi muita gente quebrar a cara com isso. Não, pastor, eu vou curtir a vida, eu quero saber de curtir a vida, eu quero saber desses trem não. Lá na frente, eu me acerto. Antes de eu ler o texto, deixa eu te contar uma experiência pessoal. Hoje eu já consigo contar esse trem sem chorar. Mas há alguns anos atrás, eu não conseguia contar isso sem entrar em pranto mesmo. Eu era um novo convertido, tinha me convertido, então, em 18 para 19 anos. E nessa época eu ganhei muitos amigos meus para Jesus. E na época eu e a pastora Val, nós namorávamos, eu vinha da casa dela. Estava indo para casa. E num ponto de ônibus, tinha perdido o último ônibus para ir para casa. E decidi uma caminhada de uns 40 minutos, decidi na caminhada. E nessa caminhada encontrei um velho amigo, alguém de escola, de farra. E esse garoto, ele na época estava viciado em drogas. E eu comecei a falar de Jesus para ele. E ministrei Jesus, fiquei ali, depois sentei com ele no local ali. Nós ficamos acho que até umas 3 horas da manhã. E eu ia trabalhar, levantava às 6 horas para trabalhar na segunda-feira. E eu fiquei ali até umas 3 horas da manhã falando de Jesus para ele. E impressionante que ele estava irredutível, ele não queria. Ele concordava com tudo que eu falava. Cara, ele disse para mim, eu vi o que Deus fez na tua vida. Eu te conheço, nós somos amigos de anos, né? Falou, cara, mas eu quero curtir a vida, eu quero saber de igreja, não. E quero saber, não, eu quero aproveitar a minha vida. Quando eu estiver velho, aí, quando eu estiver velho, a gente vai pensar nisso. Mas hoje não, eu quero aproveitar a vida. Eu chamava ele de Bal. Falei, Bal, cara, amanhã nem eu nem você sabemos onde vamos estar. Amanhã eu posso estar morto. Eu sei para onde eu vou. E você? Ele falou, se eu morrer? Ele falou, eu vou para o inferno. Falou, mas eu vou correr o risco. É, mas ninguém morre novo, não. Falou, não, eu falei, e eu assisti, eu estava sentindo um peso por aquele garoto, eu fiquei ali praticamente implorando para ele entregar o coração para Jesus. Deu umas 4 horas da manhã, ele, não, cara, deixa isso aí para lá, não quero saber disso, não. Foi embora, simplesmente ele levantou e foi embora. E eu lembro que cheguei em casa e ainda orei por ele. Estava sentindo um peso muito grande. Isso foi já na segunda-feira de madrugada. Na terça noite eu recebi a notícia, ele foi fazer um assalto e tomou um tiro na cabeça e morreu. Rapaz com 17 anos de idade. Então tem gente que quer aproveitar a vida. Lá na frente eu me conserto. Querido, entra nessa não. Tem muita gente indo para o inferno, tem muita gente perdendo a fé. Tem muita gente se perdendo no meio do caminho. Já ouviram falar do caminho da graça? Hoje é muito comum, né? O camarada se afunda no pecado, eu estou indo para o caminho da graça. Tem muita gente indo para o caminho da graça e perdendo a graça no caminho. Tem muita gente indo para o caminho da graça e perdendo a graça no caminho. A Noêmia sabe muito bem disso. Sabe o que eu estou falando. Então tem muita gente indo para o caminho da graça. É um grupo aí de crentes que só se reúne para falar mal de igreja, que igreja não é presta, pastor nenhum presta, igreja não é presta, agora quero servir a Deus com liberdade. Então se chamam, estão no caminho da graça. Então estão no caminho, encontraram o caminho da graça e perderam a graça no caminho. Então é um preço muito caro a pagar, não vale a pena. Não vale a pena você abrir mão daquilo que Deus te deu, você jogar fora aquilo que Deus te deu, querido, pensando que lá na frente você consegue reconquistar, que você consegue fazer de volta, que as coisas não funcionam dessa forma. Porque tudo que nós construímos no reino de Deus é para a eternidade. Tudo que nós construímos de uma maneira temporal, para aqui, para agora, nós corremos o risco de perder e pagar um preço muito caro. Então tudo que você decide construir na tua vida, você precisa enxergar a eternidade. Quando Deus fala de Esaú e de Jacó, eu aborreci Esaú, mas eu me alegrei, eu me agradei de Jacó. Está falando de duas naturezas nossa, querido, de uma condição nossa que precisa ser bem clara. Deus atua na nossa natureza mudada, transformada. É numa natureza onde o Espírito Santo atua, onde a verdade atua. E é interessante, né? O mais velho servirá ao mais moço. Dentro da nossa tricotomia, o que Deus criou primeiro? Deus criou a nossa natureza, não é isso? A última coisa que Deus criou no homem foi o quê? O Espírito. A Bíblia diz que Deus soprou no homem e colocou nele o seu Espírito. O mais velho servirá o mais moço. A tua carne tem que estar sujeita ao teu Espírito, querido. O mais velho sempre precisa servir o mais moço. Essa é uma condição de vida ou morte. Essa é uma condição que a estrutura da tua vida depende disso. A estrutura da tua fé depende disso. A tua história depende disso. Mas se você viver a tua vida, querido, simplesmente para trazer prazer para a tua vida, para a tua natureza, Deus se aborrece da nossa natureza. Deus se aborrece da nossa velha natureza. A atuação, o projeto de Deus é que o mais novo sirva o mais velho, ou perdão, o mais velho sirva o mais moço. Quanto tempo você ficou longe de Deus? E quando você entrega o teu coração para Jesus, você recebe uma nova natureza. E a tua velha natureza precisa se sujeitar a esta velha natureza. O mais velho servirá ao mais moço. Por quê? Porque eu me aborreço de Esaú, eu me aborreci da natureza velha. Eu não tenho por que agradar a natureza velha. Eu não tenho nenhum compromisso com a natureza velha. O meu compromisso, diz o Senhor, é com o novo, é com a estrutura nova, mudada, transformada, construída pela palavra, construída em cima da verdade, construída não dentro, não em cima de uma circunstância, mas construída numa palavra viva que transforma, que muda e que estabelece uma condição de mudança profunda que vale para a eternidade. Não jogue fora a tua fé, querido. Não troque o teu direito, não troque a tua primogenitura por um prato de sopa. Por quê? Vamos lá. Hebreus. Todo mundo abriu aí? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Tem muita gente conhecendo o caminho da graça e perdendo a graça no caminho. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha que coisa terrível agora, gente. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, né, por um momento de fome, por um momento de burrice, por um momento de carnalidade, interprete repasto aqui como você achar melhor, por um momento de insensatez, por um momento de loucura, por um momento de extrema ignorância e burrice. Vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Arrependimento é uma operação da graça de Deus no coração do homem, e não uma manifestação simplesmente emocional da alma. O choro tem importância na manifestação. É impossível Deus não tocar em você e você não abrir a tua boca, né? Mas não pode ficar somente ali. Os encontros são bênçãos. Pensa num lugar que gente chora mais do que encontro. Tem muita gente que sai do encontro, alguns dias depois, alguns meses depois, se perdem pelo meio do caminho, voltam a praticar as mesmas coisas que abandonaram. Por quê? A atuação, ela aconteceu nesse nível aqui. A manifestação da graça não aconteceu em Jacó, aconteceu em Esaú. Não aconteceu na natureza, no coração transformado, aconteceu na velha carne, na velha natureza. A natureza a qual Deus se aborrece, natureza que Deus não tem compromisso com ela. Uma natureza que Deus não se agrada dela. Deus nunca vai se agradar do teu velho homem. Sabe por que a tua alma vai para o céu? Porque teu espírito vai, senão ela não ia não. A tua natureza vai ser destruída, né? Transformada. O corpo incorruptível vai ser revertido em corruptibilidade. O corpo corruptível vai ser revertido em incorruptibilidade. Nós seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão transformados. Os que estiverem vivos serão transformados e levados ao Senhor nos ares. Agora a nossa alma, atrelada ao espírito, ela vai para o céu, que todo o teu entendimento, todas as tuas emoções estão aí. Mas ela só vai para o céu porque você vai. Porque teu espírito renascido vai, senão ela não ia não. Deus não se agrada, Deus não se alegra da velha natureza. Amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Deus ama a tua nova natureza, porque a tua nova natureza é Cristo. A tua nova natureza é Jesus. Aquilo que o pastor Heber pregou aqui, né? A cruz é o lugar de morte, mas depois da cruz tem a ressurreição. Depois da cruz tem a nova natureza. É para lá que Deus olha. Então quando Deus se alegra com a nova natureza em nós, porque a nova natureza em nós é Cristo. A nova natureza em nós está marcada pela primogenitura, que é Jesus, pela primogenitura do homem perfeito. Mas a velha natureza que Deus aborrece é Esaú. É alguém que abre mão da graça, é alguém que abre mão da verdade. É alguém por um momento de burrice, de estupidez, de fome. Troca a graça, troca a salvação, querido, por um prato de sopa. Deus se aborrece dessa natureza. Não é do homem. Ah, o pastor falou que Deus odeia o homem. Não, Deus ama todos. O mais perverso dos homens, Deus é apaixonado por ele. Deus tem um problema com a natureza dele. A velha natureza. Deus tem um problema com a natureza deformada dele. Agora Deus quer dar uma nova natureza para esse velho homem. Porque ele é apaixonado pela nova natureza que é Cristo em vós. Amei a Jacó, porém eu aborreci Esaú. O mais velho será servo do mais moço. A tua velha natureza 100% sujeita à tua nova condição. A operação de Deus está aí, a operação da graça está ali, a operação da verdade está ali, a condição de mudança profunda está ali, a condição de transformação está ali, a condição de uma vida vitoriosa está ali, a condição de uma vida próspera está ali, a condição da paternidade está ali. Deus é pai da tua nova natureza, querido. Isso se chama paternidade espiritual. Você quer saber quem é pai da tua velha natureza? Quem quer saber? É ele mesmo, é o cramunhão mesmo. Quando ele derruba o homem no jardim do Éden, a natureza de Satanás foi colocada na natureza humana. Essa natureza que tem inclinação para o pecado representada em Esaú aqui, o pai dela é o diabo, querido. Você acha que Deus tem algum vínculo com esse trem aí? Deus vai dizer, ah, eu amo o mais velho. Mas nada, o mais velho foi desprezado. O mais velho Deus aborreceu. Mas, velho, Deus não quer nada com ele. Por quê? Porque desprezou o seu direito à salvação. A tua natureza velha desprezou a salvação. A tua velha natureza desprezou a graça. A tua velha natureza desprezou a verdade. Deus não tem nenhum envolvimento com esse trem aí. Mas a nova natureza, a manifestação em Cristo ressurreto, Deus é apaixonado por ela. O mais velho servirá ao mais moço. Eu aborreci, eu amei Jacó. Eu amo Jacó. Porém, eu aborreci Esaú. Não tem como Deus se manifestar aí. Não tem como Deus agir aí. Não tem como Deus derramar graça aí. Quer ver? Abra. Jeremias capítulo... Perdão, Romanos capítulo 2. Obrigado, Jesus. Deus não vai se tornar carnal para andar contigo, não, querido. Ele te torna espiritual para você andar com ele. Enquanto você decidir andar debaixo do governo da velha natureza, Deus, ele precisa manter distância de você, porque Deus não tem relacionamento aí. Deus não tem envolvimento com a rebeldia. Deus não tem envolvimento com a queda. Deus não tem relacionamento nenhum com o homem caído. O homem que vive na prática do homem caído. Mas o relacionamento com Deus é 100% com a nova natureza. Amei a Jacó, porém aborreci Esaú. O mais velho será servo do mais moço. Fala, teu irmão, essa é a condição. Não tem meio termo. Pastor, a gente pode dar um jeitinho aqui? Não tem jeito, não. Esaú tentou dar um jeitinho lá na frente. Não teve jeito. Tentou mudar. Você percebe que quando Isaac abençoa Jacó, Esaú chega e vê que foi passado para trás, mas foi passado para trás não ali, né? Muito tempo atrás, né? Quando ele abre mão do direito dele e troca para Jacó por um prato de sopa. A Bíblia fala: meu pai, não tem nenhuma bênção para mim? O que Isaac fala para Jacó, para Esaú? Longe dos lugares férteis será a tua habitação. Então, quando você decide viver no governo da velha natureza, longe dos lugares férteis, longe da abundância, será a tua habitação. Há um preço caro a pagar. O texto que nós vemos em Hebreus, lá na frente, Esaú tentou, chorou amargamente. Que besteira que eu fiz. Será que não dava mais para voltar atrás? Já tinha vendido, já tinha aberto mão da primogenitura dele. Jacó já tinha sido abençoado. Ele foi alimentado alguns anos atrás, mas não havia mais nada a fazer, a não ser chorar por aquilo que ele havia perdido. Romanos 2. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da... 2:4, perdão. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, ignorando que a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Vamos ler de novo. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, ignorando que a própria misericórdia de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que o arrependimento ele gera em você? Fala comigo. Arrependimento gera vida. Fala comigo, arrependimento gera mudanças. O remorso, ele é diferente. O remorso, ele gera morte. O arrependimento falso, né? O arrependimento religioso. Ele gera um trem estranho dentro da pessoa, porque não surte efeito de mudança. Deus, ele não atua nessa área, nessa coisa. Por isso que ele se aborreceu de Esaú. se é você da natureza de Esaú, da condição de Esaú, do comportamento de Esaú. Quem está entendendo? Agora, quer ver? Gênesis capítulo 27. Olha o que um simples remorso faz. Porque arrependimento... A primeira coisa em um arrependimento sincero, concreto, sabe qual que é? É que você não tem nenhum problema de fazer o caminho de volta. Por que o caminho de volta é necessário? Porque o caminho de volta é o caminho da honra. O caminho de volta é o caminho do filho pródigo. Pequei. Quantos trabalhadores da casa do meu pai comem, vivem melhor do que eu? Vou voltar para a casa do meu pai, me humilhar, pedir perdão. Pedir para ele me tratar como empregado. Pai, nem precisa me tratar como filho, eu só quero voltar para casa. Fala comigo, o caminho da volta é o caminho da honra. Mas o caminho do orgulho é o caminho da morte, porque esse caminho te leva para a morte, te leva para o engano. Esse caminho te leva a se separar cada vez mais de Deus. Esse caminho te leva a uma condição... onde, por mais que você grite, por mais que você esperneie, por mais que você cite versos, tem gente que conhece a Bíblia de cor, é bom para citar, para apoiar determinados comportamentos errados, até baseando na Bíblia, né? Tem algumas igrejas de homossexuais em São Paulo, eles têm base bíblica para estarem lá. Vão lá na Bíblia, mostra para você que um homem pode deitar com um homem, que uma mulher pode deitar com uma mulher, não tem nenhum problema. A Bíblia diz que isso é aberração. Isso é maldição. Deus criou homem, homem. Deus criou mulher, mulher. O que passar disso, querido? Não tem nada a ver com ele, não. Tem gente que acha base para isso. Agora, o arrependimento, ele gera mudanças profundas na nossa vida. E o arrependimento, ele te leva a fazer o caminho de volta sem muita dificuldade. Não é fácil fazer o caminho de volta. Não é fácil se humilhar. Não é fácil. Mas é necessário, porque o caminho de volta é o caminho da honra e o caminho da cura. Olha aqui Gênesis 27:41. Põe aí. Assim que Isaac abençoa Jacó, vamos voltar um pouquinho antes, né? Isaac abençoa Jacó, ele chega lá, ele viu que dançou, né? Casa caiu. Aí no verso 37, então respondeu Isaac a Esaú: eis que o constituí em teu senhor. O mais velho? O mais velho será servo do mais moço. Fala comigo, o mais velho será servo do mais moço. Quem é mais velho em você, a carne ou o espírito? Quem é mais velho, gente? Vai na pergunta. O mais velho será servo do mais moço. Aleluia. Eis que eu constituí em teu senhor e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto eu percebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? 38. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. E sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás ao teu irmão. O mais velho será servo do mais. Quem é mais velho, tua natureza caída ou teu espírito? Fala comigo, a minha natureza caída é mais velha. O mais velho será servo do mais moço. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua serviço. Então, depois de uma palavra dessa, o pai é duro com o filho, porque ele fez besteira, ele negligenciou a estupidez de abrir mão daquilo que ele tinha de mais precioso, simplesmente para matar a fome. Esse camarada ali era para ter procurado Jacó. Não, peraí. A primogenitura é tua agora, mas peraí. Eu quero alguma coisa. Eu sou teu irmão, não caminhar junto. Mas o que ele faz? Olha a postura de alguém que não consegue se arrepender. Verso 41. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto para o meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. A tua natureza velha quer acabar com a tua nova natureza. A tua velha natureza jamais vai se submeter à tua nova natureza. Porque a velha natureza ela é corrompida, a velha natureza ela é cheia de ódio, a velha natureza é cheia de rancor. Tem muita gente que se comporta dessa forma. Deus dá uma oportunidade de mudar, de transformar, aí fica com raiva de todo mundo. O pastor é o problema na vida dele, os irmãos é o problema na vida dele, a igreja é o problema na vida dele. Ele não muda, e ele muda de igreja 500 vezes, aquele rancor, aquele ódio está dentro do coração. Aí vai para o caminho da graça e perde a graça no caminho. Abre mão daquilo que ele tem de mais precioso. E tem muita gente assim, rancorosa, cheia de ódio. Eu vou matar meu irmão, deixa meu pai morrer, porque eu não vou envergonhar o nome do meu pai. Mas que eu mato, eu mato. Então, vendo a natureza é isso, querido. Ela jamais vai querer se submeter à tua nova condição. Pensou? Pensou, Carlitão? Você tem que sujeitar teu irmão caçula. Essa é a condição aqui. O caçula vai mandar na casa. Porque Deus se aborreceu da velha natureza por causa dessa condição de morte. Assim que meu pai morrer, eu mato meu irmão, acabo com a vida dele. O ódio entrou, o rancor entrou, o engano entrou. Aquela condição de morte, de engano, ficou viva dentro dele. E você percebe 20 anos depois. Se Deus não age na vida de Jacó, Esaú matava ele sem dó nem piedade. Foi a misericórdia, a graça de Deus que pegou Esaú lá na frente também e fez alguma coisa na vida dele. Mas as nações que Esaú gerou, os edomitas, se tornaram inimigos mortais de Israel. Tentaram destruir Israel por diversas vezes. Porque eu vou matar o meu irmão. A tua velha natureza jamais vai se submeter, querido, a uma condição de governo do caçula. Você imagina aí, quem se converteu com mais de 20 anos aí? Quem se converteu com mais de 20 anos? Eu me converti já de 18 para 19 anos. Então você imagina 20 anos a tua alma, a tua carne manda em você. Hein, Billy? 20 anos a tua carne é dona da casa aqui. Aí chega o caçulinho, ó, quem manda no pedaço agora é ele. Imagina a alma velha, né? Eu vou te matar. Eu vou cortar o teu pescoço na primeira oportunidade que eu tiver. O mais velho servirá ao mais moço. Eu amei Jacó, porém me aborreci. Eu cansei de Esaú. Deus está cansado da tua velha natureza, querido. Por isso que ele te deu a nova. Deus está cansado de uma natureza que está te levando para o inferno, da natureza que está te destruindo, de uma natureza que está te deformando, de uma natureza que está te empobrecendo, de uma natureza que está te enganando. Deus se cansou dela. Deus jamais vai consertar a tua velha natureza. Tem gente tentando consertar a velha natureza. Remenda aqui o odre velho, né? Vai enchendo de remendo. Buraquinho aqui, fecha o buraquinho ali e vazando para tudo quanto é lado. E o que, que Jesus fala? Não se põe remendo novo em vestido velho. Não se põe remendo em odres velhos. O que, que você faz com o odre velho? O que, que você faz com o odre velho? O que, que você faz com o vestido velho? Porque o vinho que Deus tem para dar para você só cabe no odre novo. Só cabe na natureza nova. Só cabe na nova condição. Só cabe dentro de uma nova condição onde Deus atua, onde Deus manifesta. A religião ela te leva para o inferno, porque a religião ela te mantém no engano 20, 30, 40, 50 anos. E as pessoas estão aí cheias de religião, achando que estão agradando a Deus, alegrando o coração de Deus. E a atuação de Deus 100% é dentro dessa nova condição. O mais velho servirá ao mais moço, porque eu cansei de Esaú. Eu me aborreci de Esaú, porém eu amo Jacó. Deus é apaixonado pela tua nova condição, querido. Porque a tua nova condição é Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Jesus. Bendito é teu nome.